fazer desta. Então, está aqui. Bem-vindos ao Teatro Carlos Alberto. O espetáculo vai começar. Agradecemos que desliguem telemóveis e outros dispositivos eletrónicos. O som e a luz dos ecrãs perturbam a vida pública. Durante o espetáculo, não é permitido registrar imagens ou sons. Muito obrigada. Bom espetáculo. O BPI e a Fundação da Caixa são cenas do Teatro Nacional de São João. Welcome to Teatro Carlos Alberto. The show is about to start. Please turn off your cell phones and other electronic devices. Silent lighting screens are disturbance to both actors and the audience. No sound or picture recordings are allowed during the performance. Thank you very much. The Lady and Natasha Foundation are the patrons of the audience in Los Angeles. Celebrados tipos tóxicos vem da Cirurgia Nacional da Mãe. Eles vão chegar durante um período de 8 meses, até fevereiro de 2002, e vão ser interrompidos. Esta operação vai ser desinterrompida por tal administração. Faz com que eles interrompam estes trabalhos. Mas eu acho que para começar a explicar bem esta questão, talvez seja melhor começarmos do princípio. Mas então, até aos anos 90. É nesta altura, nos anos 90, que o Estado decide privatizar a cirurgia nacional da mama e vende-a a uma empresa espanhola. E o acordo que é feito naquela altura é que o enorme passivo ambiental que está ali na cirurgia fica da responsabilidade do Estado. É o Estado que tem a responsabilidade de encontrar um fim para aquelas 320 mil toneladas de resíduos tóxicos que estão ali. E a primeira coisa que o governo português faz é pedir análises, chama uma empresa chamada Tecnoinvest, que analisa aqueles resíduos e o resultado que eles têm é que eles são resíduos tóxicos, que são ricos em materiais como o chumbo, o zinco, o cádmio, e que têm que ser impermeabilizados antes de serem ali, têm que ser levados para um aterro próprio, um aterro para resíduos perigosos. Mas naquela altura, em Portugal, não existia qualquer aterro para resíduos perigosos. Portanto, a primeira solução que eles encontram, a única indústria, que é a empresa estatal que está responsável por lidar com este caso, a primeira solução que tem é levar estes resíduos para o norte. Levá-los até à Galiza. Porque é ali na Galiza que existe um aterro para resíduos perigosos. Mas esta empresa estatal acha que esta solução é demasiado cara. Propõe então trazê-los para o sul, para a zona do Seixal. É lá que está a outra cirurgia nacional. E a ideia aqui é fazer então um aterro para resíduos perigosos neste concelho. Só que o presidente da Câmara do Seixal não quer ter um aterro para resíduos perigosos no seu concelho. Portanto, esta solução acaba por não vingar. Portanto, voltam outra vez para a zona da Maia e procuram uma solução perto da cirurgia. A próxima ideia que têm é levá-la para o concelho de Valongo. É lá que há uma zona de pedreiras que estão desativadas e a ideia é colocar os resíduos ali. Mas o presidente da Câmara de Valongo não quer ver aqueles resíduos naquelas cadeiras. Portanto, neste momento surge uma nova solução, a solução de São Pedro da Cova. Levar estes resíduos para os terrenos das antigas minas de carvão desta freguesia. O presidente da Câmara de Gondomar, da altura, o Major Valentim Loureiro, diz que não tem qualquer objeção a que se transforme aqueles terrenos num aterro, desde que esta operação seja devidamente autorizada. É neste momento que a União Indústria pede novas análises. E, surpreendentemente, as análises que saem é que os resíduos são inertes, porque não representam qualquer perigo para a população. E é com base com estes resultados laboratoriais que a Direção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território autoriza esta operação, e a mesma coisa acontece à Câmara Municipal do Governo do Mar, também autoriza. Começa então em junho de 2001 este transporte da Maia, fazem cerca de 14 km até os terrenos em São Pedro da Cova. Vão chegar dia e noite durante cerca de 8 meses. E esta operação é apenas interrompida quando se dá esta tal denúncia, que é feita porque na altura estávamos a entrar em eleições autárquicas e um dos candidatos à Junta de Freguesia, o candidato do Partido Comunista, começa a desconfiar deste vai e vem de caminhões, ele próprio manda fazer análise àqueles resíduos e descobre que os resíduos são tóxicos. E é com esta denúncia que ele faz que este processo acaba por ser interrompido. Começa neste momento uma discussão política entre aqueles que estão lá para os resíduos e dizem que eles são inertes e que têm resultados laboratoriais que comprovam, e este candidato diz que são tóxicos e também tem resultados laboratoriais que comprovam que são tóxicos, que são perigosos. E naquele momento parece que a narrativa que os resíduos são inertes vai acabar por vencer. Eu em 2001, 2002, nem sequer sabia bem onde é que ficava São Pedro da Cova. Eu estava a viver em Lisboa, na zona da Praça do Chile, em Arroios, estava mais precisamente a morar na Rua Cavaleiro de Oliveira, número 89, primeiro andar. Estava, portanto, a cerca de 350 km e 25 metros do local exato onde estavam a ser depositados estes resíduos, em São Pedro da Cova. Nós vivemos a 910 metros. Estou privatizando. hospitais São Pedro da Cova durante 21 anos. 21 anos. E, obviamente, durante este período, durante o período em que a população andou a lutar para que fossem comprovados que eles eram tóxicos, e depois a lutar novamente para que eles fossem removidos na totalidade, a partir destas pessoas não pararam, não podia parar, continuou, seguiu. Eles, em 2001, quando os dentes estavam a ser levados para ali, continuaram a ir ao trabalho, continuaram a ir à escola. Durante aqueles anos todos, em 2002, quando foi interrompido, continuaram a jogar na lotaria, ou ir ao cinema, ou ao teatro, continuaram a ir à praia. Durante aqueles anos todos, alguns namoraram, casaram-se, tiveram filhos. A vida não parou durante estes 21 anos. Em 2003, foi pela primeira vez levantado este caso como deputado na Assembleia da República. E tu, Daniela, o que é que estavas a fazer em 2003? Em 2003, ainda não era nascida. Já tem pessoas em 2003 em São Pedro da Cova que ainda não tinham nascido. 2004, a Câmara Municipal de Gondomar emite um comunicado a dizer que está tudo bem em São Pedro da Cova. 2005, o caso começa a ser silenciado. 2006, 2007, 2008, 2008, claro, não. Apesar de estarem em 300 mil toneladas, vocês só riscam a apanhar batata e a traduzir vinho, obviamente. 2009, há uma denúncia feita por um jornalista da TV, um jornalista de investigação, que começa a olhar para este caso. Caro, 2009. Rapaz, excelente maestro. Uau! O nosso mestre que está com amor, ainda é possível formar 300 mil tomadas de resíduos tóxicos. 2010, revendo então esta notícia na televisão com o título O Estado e o Crime. 2010, Helena. Em 2010, finaliza o primeiro ciclo. E através do programa Gondomar está ao quarto e até Lisboa da Guiana, de Cidade da Lisboa. Olha, o filho daqui lá. Isto é uma ideia que eu já vou ter de morar. Há toda a gente brasileira que diz agora. Mas foi ter de comboio. Não. O Jornal de Moura é desde logo muito cedo para achar que é importante contribuir para as alterações climáticas. 2011, o Estado de Deus de Potes, a vocês pedir um estudo ao INE, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, vai dizer que já não gostaria. São resíduos tóxicos, têm de ser retirados imediatamente. 2011, 2012. 2012, o Estado anuncia verbas da União Europeia para remover aqueles resíduos. 2013, o Ministério Público começa a investigar aquele caso. 2014, começa o processo de remoção dos resíduos de São Pedro da Cova. Mais. Em 2014, bebia até desmaiar. Claro, provavelmente para comemorar que eles finalmente estavam a sair dali. 2015, descobrem que afinal são muitos mais resíduos do que eles tinham previsto. Pensavam que eram só 88 mil toneladas, mas vão ser, no final, 292 mil. Rodrigo. Eu também dei muitos beijos em 2015. Aliás, lembro-me de todos os beijos que veio naquele ano. Foram todos fantásticos. 2016. Eventos traumáticos continuam a acontecer. 2017, finalmente, o Ministério Público usa seis arguidos e começa o julgamento do processo de crime de São Pedro da Cova. Os filhos vão ser até problemas de ser a minha filha que eu faço apanhar por isso. 2018, os protestos em São Pedro da Cova intensificam-se. Em 2018, apresentei. 2019, 2020. Começa a segunda fase da remoção dos resíduos em São Pedro da Cova. Luna. Mesmo assim, vai ser. Mesmo assim, a minha família irá começar. E este vai ser? Sim. Mas que idade é que tu tinhas? Meu Deus. Para. Vamos parar aqui um bocadinho, está bem? Podem só olhar para a Luna. Luna, tens de não vai ser com 12 anos? Sim, agora não. tem alguma coisa a ver com o chumbo, com os resíduos tóxicos? Não sei. Olha, tu sabias que uma das causas de elevada exposição ao chumbo é precisamente um AVC, ou pode ser um AVC, alguém que disse isto? Não conheço. Uma vez fizeste análise e exames para saber se estavas a ser envenenado pelo chumbo? Não. 2021. 2021, o tribunal declara que os seis arguídos acusados são todos inocentes. 2022. Em 2022, começámos a mudar. Oh, excelente ano para a história da Mata. Foi este ano que ficou terminado o processo de redução completa de resíduos tóxicos em São Pedro da Cova. Será que também não vale a pena demorarmos tanto? Porque é também nesse ano que este caso prescreve. Não é? Eles são declarados inocentes, há um recurso e isto prescreve. E ninguém foi responsabilizado pelo maior crime ambiental que o direito social. Como assim não há estava também a fazer um espetáculo baseado num caso de tribunal. Um homem tinha sido assassinado por membros da extrema-direita apenas por ser um homem negro. E o tribunal declarou que estes assassinos eram todos inocentes. Esta companhia ficou totalmente obcecada, decidiu pegar nos autos daquele tribunal e fazer uma peça de teatro. Chamou-lhe a Cor da Justiça. Este caso teve tanto impacto neste país que foi transformado numa série televisada. Para todos aqueles que têm conhecimento, como é que é possível estabelecer. Mais recentemente, também o ex-senador suíço Nuno Rau fez uma peça de teatro no tribunal, ele fez o Tribunal do Congo. Estava a investigar os assassinatos que estavam a acontecer na zona do Congo, rica em minério, onde companhias multinacionais estavam a contratar mercenários para expulsar a população dali, para eles poderem fazer a sua exploração. E alguns daquela população local chamam mesmo a ser assassinados. Alguns membros do governo congolês tiveram até que se demitir depois deste espetáculo de teatro. Nós, hoje aqui, a população de São Pedro da Cova, a Companhia de Teatro da Europa, achamos que este caso também não pode passar sem nada ser feito sobre este assunto. Por isso mesmo, decidimos todos fazer um espetáculo de teatro, fazer um tribunal popular mineiro de São Pedro da Cova. Sou a Patrícia Lima, tenho 33 anos e sou técnica familiar. Eu sou a Carla, tenho 55 anos e sou professora. Sou a Helena, tenho 23 anos e sou licenciada. Sou o Daniel, tenho 30 anos e 12º ano profissional. Eu sou a Mário, tenho 36 anos e tenho curso profissional. Sou o Daniel, tenho 38 anos e sou professor. Sou o Daniel, tenho 72 anos e sou profissional. Eu sou o Daniel Monteiro, tenho 72 anos e sou professor aposentado. Eu sou a Sandra, tenho 15 anos e estou a estudar. Eu sou a Cláudia, tenho 15 anos e é um 12º ano. Sou o Rodrigo, tenho 18 anos e sou no 12º ano. Sou Maria Vicente, tenho 80 anos e sou a tomar. Meu marido tem 85 anos e trabalho a tomar. Eu sou a Vanessa, tenho 17 anos e sou a estudar. Sou a Daniela, tenho 15 anos e sou a estudar. Sou a Inês Alcelas, tenho 34 anos e sou professora. Sou a Lola, tenho 16 anos e estou no 11º ano. Eu sou o Gustavo, tenho 16 anos e sou estudante. Sou o Edson, tenho 45 anos. Sou músico. O meu nome é André Mauro, tenho 46 anos, sou ensinador e ator de teatro. O tratado que vamos fazer aqui hoje foi baseado no Tribunal de Russell. O tribunal foi feito nos anos 70 pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre e Bertrand Russell. É um tribunal para condenar a guerra que estava a acontecer naquela altura em Vietnã. Mais edições deste tribunal têm acontecido ao longo das décadas. Mais recentemente foi feito um tribunal para condenar a guerra no Iraque. Está neste momento em preparação um outro para condenar os países onde não existe qualquer liberdade de imprensa. Estes tribunais não são tribunais vinculativos, são tribunais de opinião, onde membros da sociedade civil se juntam para fazer pressão para que haja mudanças na sociedade onde vivem. Portanto, hoje aqui, nós não vamos ter um juiz supostamente imparcial ouvir um lado da acusação e um lado da defesa. Não. Vamos ter aqui, sentados, a população de São Pedro da Cova. Vamos analisar o processo que aconteceu no Tribunal de Comarca do Porto. Vamos chamar novas testemunhas e vamos reunir-nos para chegar a um verdito. Vamos então iniciar. Declaro aberto a sessão do Tribunal Popular Mineiro de São Pedro da Cova. Mas ainda ficaram recebidos da Cirurgia Nacional da Maia, já que o texto pedido, o que é que eles fizeram a esses resíduos? A massa de pós-escolhamento. O que é isso? Massa de pós-escolhamento? São os resíduos. Ah, ok, claro. Que não foi retirado e continuou depositado nas instalações da Cirurgia Nacional da Maia, veio a ser retirada entre 25 de maio de 2009 e 7 de agosto de 2009, encaminhada para o Aterro de Resíduos Industriais Pivotos da Ecomil. Espera aí, não sei se é escandaloso. Então, por que não fizeram exatamente o mesmo? Aos resíduos sobre a prova? É, e na parte de uma reportagem na TV, as análises do momento para fazerem alguma coisa hoje. Senhores, os arguídos que eram engenheiros especializados, por via das suas formações académicas e por via da informação que tiveram acesso, nomeadamente os técnicos, conheciam perfeitamente as características físico-químicas perigosas dos postos de tratamento, estavam depositados no tempo da Cirurgia Nacional da Maia. Mas afinal, que engenheiros especializados são esses que não sabiam que eram resíduos perigosos? Calma. Este é o momento de fazermos uma clarificação. Nós não somos o Tribunal de Quarto do Porto. Nós não somos o Ministério Público. Nós somos o Tribunal Popular do Meio. Nós temos que analisar este caso a partir da nossa perspectiva. Vamos escolher as nossas testemunhas. Portanto, temos que dar voz, temos que ouvir aqueles que nunca foram ouvidos neste processo. Portanto, eu proponho que comecemos por ouvir a população de Santa Maria. Helena, posso começar a intervenção? Pode levantar-se. Não vamos deixar de deixar nenhumas transportadas em pedidos tópicos para Santa Maria da Copa. Vamos, eu estou mal, quer dizer, quando a gente está lá para a esquerda, andava lá para um lado, andava para o outro, andava para o sol, enfim. Ninguém sabia o que se tratava ali. Houve alguém que se interessou nesta área mesmo, mas eu vou lá há muito tempo, e lá saber o que é que se passava lá. E foi lá, e foram lá ver, realmente andavam lá para visitar o livro histórico. Aquilo foi uma bomba atómica que é a missão da Liga Cómica. Olha, os senhores caminhões virem de Balão para baixo, irem para a toalha de espadeira e irem outra vez para cima. Só que eles traziam tudo para a morreira, porque aqui o meu perto foi aliado. Só sei que naquele dia calhava em um milhão por esquerdo e vinha sempre fora e vinha muito de gente muito grande a discutir. Isto não pode ser assim, nós não podemos ter isto aqui. Aquilo é venenoso. Tanto para nós como para as crianças, vamos tratar tudo a parir que não podemos ter isto aqui. Vamos ter com o Presidente da Junta. Lá vem o povo do meu setor, vem ter com o Presidente da Junta, para que os fizeres com os meus resolver, a tirar aqui uma liberdade que era para o meu Presidente. Podem tentar. Vamos ver se em 2001, eu tinha aproximadamente 11 anos e eu sempre brinquei naqueles terrenos e eles foram para mim, davam acesso às piscinas, ao centro de saúde, mas eu nunca imaginei que aquilo eram resíduos tóxicos. Até mais tarde, eu também não reparei a situação. Em 2001, eu tinha 16 anos e um dia, quando saí da escola secundária de Santa Maria da Copa, íamos voltar para casa. Junto à frente do autocarro, um dos meus pediu um comunicado à população que dito era depósito de lixo tóxico em Santa Maria da Copa. Depois, quando comecei a participar da vida política, eu lembro-me que o assunto era ter uma conversa, ter uma discussão, algumas vezes. Já mais tarde, em 2010, quando já era presidente da Junta, quando passou por página na TV, lembro-me que algumas pessoas ficaram alarmadas pelo facto da água que estavam a usar para regar os seus pequenos espaços agrícolas poder estar contaminada. Eu lembro-me até que algumas pessoas, de sua própria iniciativa, mandaram fazer análise a essa água. Em 2001, eu não tinha contacto com os resíduos. Só comecei a ter contacto a partir de 2012, que foi quando fui trabalhar para São Pedro da Cova. Depois eu fui para o trabalho todos os dias e começava a juntar a zona dos resíduos foram colocados. E havia um buscado de entrar e a sair de um, achava muito estranho, porque aquilo é uma zona de monte. Inclusive, como já havia uma zona conhecida por prostituição, pensei que fosse alguém que satisfazer o tipo de necessidades. Entretanto, a mim, comecei a ver um chá e me dizia, ah, esse aí, um chá é muito esquisito. Até que mais tarde, uma reportagem da TVI falava que estavam a ser retirados da Luís e dos Fóssios, e que inclusive o processo estava atrasado. E então aí eu consegui as duas coisas. Eu não consegui perceber como é que, depois disto tudo, não há as palavras. Próximas testemunhas. A primeira memória que eu tenho é de passar muito tempo perto deste local, a andar de bicicleta, a passear com a família, e lembro-me que, ao da retirada dos resíduos, os caminhões andavam sempre a entrar e a sair, e não fazia a mínima ideia do que se tratava. Lembro-me também que tinha umas chapas a rodar o terreno que dizia: atenção, remoção dos resíduos perigosos. Eu não sabia o quão grave aquilo era, até depois ver a televisão só para dizer não. Essa reportagem ainda não vou ficar toda contente, porque era a primeira vez que íamos fazer a nova televisão. Sim, eu também fiquei muito contente, só que depois falei com os meus pais e eles disseram que era um assunto muito perigoso e que era muito prejudicial para a nossa saúde. E nem a Escola Básica de São Pedro da Paula. Fez o problema quando eu cheguei a participar. Só cheguei a casar nesse dia e não sabia nem o que estava a ver lá. Lembro-me que muita gente à volta da escola, mãos dadas, uns com mais dias sem máscara. E eu lembro de ver, ou era CIC, ou era CDI. Era CIC! Chamamos a próxima testemunha, Joaquim Moreira da Silva, residente em Santa Pedro da Palva, antigo trabalhador da Cirurgia Nacional, e o primeiro a identificar que os cirurgos eram perigosos. Quando é que percebeu que os resíduos eram da cirurgia e que eram perigosos? Nós tivemos conhecimento que tinham sido detectados os resíduos que eram perigosos. Depois, as comissões sindicais e as comissões trabalhadoras começaram a ver aquilo e começaram a pressionar a direção deles, entretanto, retiraram aquilo daquele parque onde estava e arranjaram um outro local e para fazer essa mudança. Claro, porque eles tinham uns poços de água e então mudaram porque disseram que estava muito próximo onde eles tinham posto esses resíduos. Já em São Pedro da Cova houve um guarda. Quando estamos a visitar um armazém, que havia um armazém que havia um barco. Dentro da casa, começaram a aparecer lá uns caminhões com a terra muito preta. E pá, quer dizer, é como ele dizia lá no café: é pá, é impossível. Estão para ali a descarregar uma terra tão pertinha e para os campos, para os lavradores, deve ser para mim. Mas então nós soubemos aquilo que era a dizer os povos. Ora, traga um papel e uma caneta, vamos guardar aqui umas medidas, está a ver? 110. 110. 40. 150. Não dá? Ó pessoal, aqui não dá? Não dá! Potência? Olha, isto são 260. 70. E agora tem 20. Aqui no Teatro Carlos Alberto, não cabe. 300 mil toneladas de resíduos, não cabe. É, desculpa, não cabe entender, não cabe 300 mil toneladas de resíduos. Não, não cabe. Mas tu me disseste até isto, vai até lá acima. De tudo. Foyer, camarins. Casas de banho. Quantas casas de banho? Inclusive, não cabe. Se calhar pedimos que as pessoas mandarem 300 mil toneladas de resíduos por bolsos. Se calhar não se podia. Se calhar conseguíamos. Não? Olha, então não sei. Olha, eu fui na estação de São Pedro. Estou muito bom. Já sei. Chamo as próximas testemunhas, os ausentes. Duas pessoas das mais importantes neste processo de recolha de testemunhos recusaram-se para a entrevista de trabalho. Um deles é este jornalista da TVI, onde este caso é uma experiência nacional. Quando ele percebeu que eu queria gravar a entrevista, ele nem sequer apareceu no primeiro encontro que tínhamos marcado. Marcámos um outro dia, onde ele disse que não podia gravar absolutamente nada, e marcámos ainda por cima um café, uma esplanada, com um imenso barulho. Ele não explicou que cada um que aparecia nas reportagens que ele fazia e ele queria manter as coisas dessa maneira. Disse-me também que tinha feito três reportagens sobre este assunto, confirmações bastante polémicas e que nunca ninguém tinha vindo à praça pública contradizê-lo, porque sabiam que aquilo que ele estava a dizer era verdade. O outro ausente é um dos advogados que estava a representar um dos proprietários e fizemos a entrevista no escritório dele. Não foi possível gravar, porque ele estava também com outro processo a decorrer em tribunal, um processo civil, para tentar ter uma indemnização do Estado de Risco. Aquele dia foi uma entrevista de 3 horas, em que ele falava de enigmas e metáforas, e eu anotava tudo sinteticamente para tentar colocar todas as peças daquele puzzle para perceber melhor este caso. Foi a primeira pessoa que me explicou também que postos de experimento eram esses, de tais pesados é que estavam ali e de que eram resíduos tóxicos. E ambos levantaram muitas dúvidas de que a redução total dos rios tivesse acontecido. Eles eram de opinião que ainda há resíduos em São Pedro da Cova. E ambos os dois também disseram que este negócio dos lixos, dos resíduos tóxicos, é um negócio altamente rentável para o crime organizado. Eu fui investigar, está neste momento em terceiro lugar. Representa um negócio entre 150 bilhões de euros a 210 bilhões de euros todos os anos. Eu, com dado momento, perguntei aos dois o que é que eles sentiam por serem, de alguma maneira, responsáveis, uma das pessoas responsáveis, do grupo de pessoas responsáveis pela remoção daqueles resíduos. Eles disseram que, para eles apenas tinham feito aquilo que eles achavam que era correto. Este advogado tinha sido a pessoa que me veio da denúncia e que me chamava as pessoas de denúncia. Era um texto jornalista, o Rui Araújo, no final, ele me disse: André, a gente tem um preço. Eu tenho um preço. Você tem um preço, mas os gastos envolvidos aqui neste caso venderam-se muito barato. Os ausentes. Vamos ouvir a próxima testemunha, a engenheira Roberto Maia, especialista em resíduos e membro das associações ambientalistas 0 e 4. Do tratamento dos gases da cirurgia, portanto, da queima de combustível, dos gases que têm de ser tratados também, e esse conhecimento na altura foi muito preocupante, porque a quantidade de resíduos era muito grande, havia um local limitado para a colocação dos resíduos, portanto, foi a recuperação paisagística, digamos, das minas, das companheiras das minas, portanto, das minas de carvão, que havia em São Pedro da Cova, e depois verificou-se que os resíduos eram muito mais. Aliás, através do que fez o problema, apontava para 88 mil toneladas, no final foram removidas agora de cabeça quase 300 mil. Ou seja, havia muito mais resíduos, um processo muito obscuro, muito complicado, mas a nossa intervenção foi essencialmente da perspectiva de alertar e colaborar também com a Junta de TSE. Devo dizer que a Junta de TSE tem um papel muito importante na defesa da população e do ambiente daquele local. É um caso único em Portugal. Pela direção, estamos a falar de quase 300 mil toneladas de resíduos que foram geridos igualmente. E pronto, vamos ver um processo bastante pouco transparente. Um dos contaminantes principais que foi analisado era o chumbo, ou seja, o chumbo migrando, arrastado pela água, pode ir para as águas subterrâneas e depois tem vários efeitos tóxicos, a nível do sistema nervoso e outros problemas. E havia o risco desse contaminante estar nas águas subterrâneas, haver fotos, regras, enfim. Todo o tipo de utilização poder estar a ser contaminado por isso. Aliás, foi um dos aspectos quando foi feito o julgamento sobre a questão do clima ambiental, que deu uma absolvição. Porquê? Porque não se provou que aquela ação ia provocar danos muito graves na população. Não se conseguiu provar por meio das análises. Mas, efetivamente, foi um crime ambiental colocar quase 300 mil toneladas de resíduos perigosos num sítio para os quais não têm condições para ser. Se isso é crime ambiental, então não sei como é. Como é que coisas às vezes tão evidentes conseguem grupos na lei, depois há advogados que se especializaram a defender, advogados que especializam-se a defender os bandidos, não é? É uma especialização. E há quem se especialize a defender quem provoca e faz que eles se interessem. E o Estado falha e falha muito. Isto foi uma coisa histórica e não há responsáveis, que é o mais engraçado. Não há responsáveis nem da parte do exercício, nem da parte das próprias autoridades ambientais, que não conseguiram controlar em devido tempo e criar um gasto enorme para o Estado com a necessidade de fazer uma nova com todos os resíduos. Isto é uma coisa histórica, como é que não há responsáveis? Isto não é ambientalizado, não sei o que é. Isto é uma coisa histórica, como é que não há responsáveis? Isto não é ambientalizado, não sei o que é. Mas o chumbo tem uma característica que se chama de chiqueza, um choque. em cima do chumbo, ele dissolve-se. Começa a penetrar na terra e vai dar aos lençóis freáticos. E as lençóis freáticos vão dar aos poços, vão dar aos rios, e este processo é lento. É um processo muito lento. Por isso, ainda hoje, a água em São Pedro da Cova tem que ser inutilizada, para ter a certeza que não está envenenada. Portanto, aquela lança que estava apontada aqui à cabeça destas pessoas continua apontada. Ainda hoje, este tribunal não tem isso em conta, não é? Este tribunal não pensou no futuro destas pessoas, porque esta água vai continuar em risco durante muito tempo. É importante o tribunal ter pensado também nestas pessoas. Vamos chamar a próxima testemunha. Vamos chamar um dos presidentes da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova. O último presidente da Junta de Freguesia que acompanhou este processo no tribunal até a sua prescrição. Chamamos Pedro Vieira. E esse processo, quando foi bem aberto, portanto, aí sim, tomar uma decisão de fazer análise às águas. Tenho que a faculdade deste meio do corpo, essas análises passaram 20 anos e não é nada. Quer dizer, percebes lá que as águas estão impróprias para consumo, mas percebes claramente também que essas águas também estão assim, que ficam só ao fósforo dos resíduos, mas também à extração de carbono. Todo esse processo ao longo de décadas de exploração São Pedro da Cova. Eu sei que há uma incidência bastante elevada de câncer em São Pedro da Cova. Portanto, não sei se. Nem sei se isto é alguma coisa a ver com a gestão. Mas eu depois, há 20 anos antes, consegui provar que, de facto, a posição dos resíduos teve um aumento de câncer em São Pedro da Cova. Portanto, o aumento dos resíduos causou danos aqui no local de São Pedro da Cova. Quer dizer, é difícil provar há 20 anos essa causa e efeito. Mas se o problema estava lá, estava. Chamamos a próxima testemunha, a engenheira Ana Ferreira, engenheira da Ecovil, a empresa responsável pela redução dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova. Já está a titubar tudo para um bocado. não têm problemas produtivos. Temos coisas muito bonitas para se ver. Temos um jardineiro que pode ser visitado, tem muito bem, e é um exemplo dos jardineiros. Temos uma igreja matriz, temos duas batizadas, temos um instrumento do ordinário, também é muito bonita, muito moderna, mas pode ser visitada. E temos também o Palmeiras do São Vicente, que é uma coisa histórica, que pode ser visitada a toda hora, não vai no dia. Está tudo limpo, não tem onde sair de ver uma reta. É importante que este animal saiba que Santa Cruz da Palma não é o único lugar de condições de vida onde foram vividos 30 ambientais. Jornal Público, 24 de junho de 2010, uma multinacional alemã, seu nome está aqui pura, é condenada à grande criminalização pelo depósito de resíduos perigosos na costa do Matosinhos. A água das terras está contaminada e a população local teve problemas de saúde. Nápoles, da luta máfia, dos desfechos ilegal de lixo tóxico. Dezenas de milhares de pessoas protestaram em nome do desfecho ilegal de resíduos tóxicos atribuído à máfia local. Os manifestantes estancaram novos familiares que terão morrido de cancro devido aos resíduos. Estimativas apontam que cerca de 10 milhões de toneladas de resíduos industriais são despejados na região nos últimos 20 anos. O número de tumores descobertos em mulheres cresceu 40% e nos homens 47%. Como? Individuais poderes de 2021. Crimes ambientais não são punidos pelos tribunais com penas de prisão. Apesar do registro de denúncias de muitos anos, os tribunais não aplicam penas de prisão aos crimes ambientais. Normalmente, as penas são desabafadas com o fundo de lei. A maior parte dos processos de crime ambientais relacionados com o ambiente não chega a tribunal. Chamo a próxima testemunha, Daniel Vieira, o ex-presidente da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova, ex-presidente também da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Fanzas e São Pedro da Cova e apontado como um dos principais responsáveis pela redução total dos resíduos tóxicos naquela freguesia. Daniel, muito obrigado por estar aqui presente no tribunal. Vejo que vem com uma pasta. Traz aí alguma coisa que seja gostasse de partilhar com este tribunal? Olha, André, esta é uma pasta onde tem vários documentos que fui colecionando ou estamos organizando desde processos, desde a primeira confissão da Cirurgia Nacional até aos dias de hoje, tudo que seja notícia, tudo que tem a ver com os ingredientes deste processo. E gostava de apresentar a este tribunal um documento que já hoje estou a falar. E prova que não existiam dúvidas que estes resíduos eram mesmo perigosos. Portanto, é um relatório sobre as análises feitas aos resíduos que se encontraram na Maia, portanto, o relatório de 96, atualizado em 2001, contemplando os resíduos de irritação do metólogo e prova os altos teores de chumbo, carne, zinco, de conjunto de metais pesados, portanto, que faziam com que estes resíduos teriam de ser inutilizados antes de serem utilizados. Num outro local, mesmo um local da técnica de resíduos de peste pior. Portanto, é o relatório da técnica de peste, que já foi referido aqui, não é? E, Daniel, contar-me uma história, já na fase de redução dos resíduos, que começou a correr um boato que os caminhões não estavam a levar este material para o sítio correto, este aterro para resíduos perigosos, mas chegou-se a ver com a Dilma. E que o Daniel decidiu seguir um dos caminhões para ter a certeza que eles estavam mesmo levados. É verdade? Sim, é verdade. Portanto, no meio desta grande história, há depois pequenas histórias e até algumas curiosidades. Nós recebemos muitas denúncias, umas públicas, outras anónimas. Às vezes, quando tentávamos responder a um e-mail ou a a um contacto que já não existia, portanto, já tinha sido removido. E a verdade é que uma vez recebemos uma denúncia anónima que dizia que estaria a ser subido por uma santa da qual poderia ser criado para uma outra localidade, ou seja, o meio de caminho os resíduos estariam a ser depositados num outro local sem qualquer preparação. E a verdade é que nós tínhamos contacto com os juristas, os cuidadores, procurámos estar nos sítios onde eles estavam e nós não recebíamos muitos caminhões. Não seguimos os milhares de caminhões, mas aquele lugar não há dúvida nenhuma que foi para o centro de tratamento na Chagusta. Por isso, a gente é uma altura, um momento para nós resumirmos um pouco todo este caso. Portanto, estes resíduos estavam na cirurgia nacional, eram do Estado português, correto? Ou seja, como podia o Estado resolver o problema que existia na cirurgia nacional. Portanto, era uma cirurgia nacional, portanto, os resíduos eram do Estado. E é o Estado português que então procura esta solução. É ele o Estado português que escolhe que São Pedro da Cova para levar os resíduos para ali, que contrata uma empresa e que falha, o Estado português que falha também na fiscalização aos resíduos e que autoriza esta operação. Certo? Eu diria que é o Estado nas suas diversas instâncias. Aliás, gostava de apresentar este tribunal um outro documento, precisamente o contrato. O contrato foi assinado uns dias antes dos resíduos serem depositados em São Pedro da Cova, pelo consórcio portanto, e da indústria, e que se vê preocupação em procurar que o Estado, através das suas diversos departamentos, digamos assim, legitimasse a sua presença à Câmara Global, nomeadamente através da Direção-Geral do Ambiente e da Câmara Municipal de Gondomar, ou seja, um dos pontos desse contrato, também dizer que estas duas entidades não têm nenhum problema em que os juízes possam ser depositados em São Pedro da Cova. Portanto, é o Estado que coloca ali os resíduos e é o Estado que continua a falhar a não ouvir durante muito tempo as denúncias que estão a ser feitas a dizer que os resíduos são perigosos. E tem que gastar, quando finalmente se prova que são perigosos, tem que gastar muito dinheiro para retirar dali. No total, passam 40 milhões de investimento, entre aspas, por São Pedro da Cova, mas é um investimento que não tem qualquer benefício para a população. A população acaba por ter a sua água com o risco de estar envenenada, os seus terrenos com o risco altíssimo de estarem envenenados. Portanto, passa por este dinheiro todo, mas traz exatamente o contrário do benefício para a população. O Daniel, como já foi presidente da Junta de Freguesia, gostava de fazer aqui este exercício, porque estamos numa espécie de mundo perfeito e que estes 40 milhões de euros, de facto, eram um investimento nesta terra. O que é que poderíamos fazer com 40 milhões de euros? Só ficarmos assim com uma ideia. Com um investimento semelhante, aliás, diria mesmo, do Conselho do Mar, ou até a maioria dos municípios deste país não tem um orçamento correspondente a esse valor. Portanto, só para dar uma ideia, a Sra. Maria tem 82 anos, daria para a vida inteira da Sra. Maria de orçamentos de ajuda de freguesia, por exemplo. Ou seja, é muito dinheiro. De facto, é dinheiro que poderia ter sido colocado de uma outra forma ao serviço das pessoas e que foi colocado primeiro para criar um problema ambiental e depois, naturalmente, para resolver esse problema ambiental. É, de facto, um orçamento inaceitável que isso tenha acontecido. Talvez seja a altura de fazermos então este exercício. Vamos imaginar que vocês, a população de São Pedro da Cova, tem 40 milhões de euros para investir na vossa terra, o que é que faziam? Dona Florinda, começando por si. Olha, eu faria, talvez fizesse um lar para idosos, infelizmente ainda há muitos idosos que precisam de lar e não do tempo. E mandaria fazer casas para pessoas que estão desalojadas e trazem os filhos agarrados às saias e deixam para dormir mais dos pontos. O senhor Sardinho, o que é que faria com este dinheiro? Eu, com este dinheiro, estava a estar só tanto a falar e depois a mostrar de mau barulho. Daniel Marques? Foram tocados no barco de Paulo. Luna? E eu limpava o dinheiro que ele passa em São Pedro da Cova. Rodrigo? Eu construía a NASA de São Pedro da Cova e levava o primeiro menino à Lua, mas com energias verdes. Então, era tanto dinheiro que eu voltava a restaurar as minas, dava mesa à São Pedro da Cova e o resto era o que eu perdi. Esta era a Maria Gama dos Santos, mais conhecida por Miquitas. Miquitas faleceu há cerca de 2 meses e meio. É ela fez parte deste espetáculo do Tribunal de Minas, parte da Mina. Aliás, ela foi, este projeto é um projeto de 3 anos e ela foi a primeira pessoa que eu conheci este projeto em conjunto com a Florinda. E ela, no espetáculo da Mina, que vimos há pouco, ela contava-nos a história de que o seu pai e todos os seus irmãos trabalhavam na Companhia das Minas. Ela, enquanto era criança, com uns 6, 7 anos, era ela que estava encarregue de levar café para eles. Eles puderam ter uma pausa. Mas esta ida dela a levar café à sua família era também uma forma disfarçada de ela depois poder roubar algum carvão e levá-lo para casa. Eu acho que era aqui, já desde muito cedo, começava esta versão Rolinho dos Bosques da Miquitas, como nós vemos aqui, onde ela também queria ficar com estes 40 minutos. No espetáculo que nós fizemos em Lisboa, na estreia, que no final em Lisboa, eu lembro-me que já no final, quando estávamos a despedir, a Miquitas veio ter connosco e disse-nos: André, olha, eu já tenho 87 anos, mas eu gostava que contassem comigo para o próximo espetáculo. Muito obrigado. Talvez já seja o momento de chegarmos a um veredito. Querem reunir, discutir todo este assunto uns com os outros e chegarmos a um consenso? Sim. Eu aproveito para vos falar de uma outra terra mineira, chamada Ostrava, uma terra onde existe uma das maiores explorações de carvão da Europa. Esta exploração de carvão, este complexo mineiro, continua ainda hoje profundamente preservado, é de uma beleza industrial incrível. Eu lembro-me de ir visitar o Ostrava, na República Checa, e ter ficado encantado com tudo aquilo que estava a ver. Estava ali para ver o maior festival de música que acontece naquele país. Fiquei de tal maneira impressionado com a beleza daquele complexo industrial que cheguei até a comentar com as pessoas que estavam comigo. Mas só Ostrava, uma cidade muito mais bonita do que Praga, que é a capital. E cada vez que vou a São Pedro da Cova e vejo aquele complexo mineiro abandonado a cair, penso que o potencial daquela terra que podia ser ainda ser feito por mim. Já conseguiu? Obrigado. O Tribunal Popular Mineiro de São Pedro da Cova. O Tribunal Popular Mineiro considera que não deve liderar sozinho. Por essa razão, submete à aprovação de todos os que aqui estão hoje. 1. Responsabilizar as várias tutelas do Estado português e todos aqueles que, sabendo que estes resíduos eram perigosos, nada fizeram para evitar a sua deposição em São Pedro da Cova, bem como responsabilizar todos aqueles que, negligentemente, não adotaram as medidas preventivas para clarificar a perigosidade e o impacto de tais resíduos. 2. Exige que a população de São Pedro da Cova seja compensada pela deposição dos resíduos perigosos, através de um conjunto de medidas de caráter ambiental e cultural, como a requalificação do antigo complexo industrial mineiro, transformando-o num museu vivo, a requalificação ambiental e paisagística do terreno onde estiver os resíduos tóxicos, passando mesmo a constar definitivamente uma porta de entrada no Parque das Serras do Porto, excluir o Rio Ferreira e acabar com as agressões aos recursos hídricos da freguesia, e substituir a eucaliptização das serras por uma flora diversificada, dotada de novas espécies animais. 3. Propor que a lei base do ambiente garanta que os crimes ambientais possam ter um enquadramento que favoreça a responsabilização dos autores de tais crimes, que o Estado deixe tratar a natureza como se de uma mercadoria se tratasse, defendendo-a dos seus predadores e agressores, bem como salvaguardar que a natureza tenha direitos jurídicos próprios e invioláveis. O Tribunal Popular Mineiro não só submete à aprovação, como propõe que todos os presentes aqui hoje subscrevam a presente declaração. Porto, 4 de Fevereiro de 2024. A vossa parte, quem concorda com este veredito, por favor, levante-se, quem discorda, permaneça. está então aprovado. O senhor está sentado ou está em pé? Está em pé. Está só ali algumas pessoas sentadas, acho que está aprovado por uma enorme maioria. Muito obrigado. Lá fora está uma petição para ser assinada com este mesmo veredito para ser entregue às autoridades competentes. Esta petição também está online. Por favor, concordam com o que está aqui escrito, passem a palavra. Precisamos ter o maior número de assinaturas nesta petição para depois ser entregue às autoridades competentes. Vamos encerrar o nosso Tribunal Popular Mineiro com as palavras do Sérgio Nazola, o historiador desta terra, no filme em que ele participou do Luís Simões, de 1975. Muito boa tarde, Márcio.